Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. Charles Manson e a sua família se tornariam os assassinos mais infames do século XX. As vítimas morreram de uma forma horrível. Ao cometerem uma série de crimes absurdos e cruéis que acabariam com o sonho dos hippies dos anos 60. E eram crimes hediondos, abomináveis mesmo. Esfaquearam as vítimas várias vezes enquanto imploravam para ser poupadas. Mas como Manson tornou-se esse tipo de indivíduo? Tinha controle sobre eles. Se dissesse pulem, eles pulavam. Como ele conseguiu atrair tantos jovens? Charlie falava que era Deus e o diabo ao mesmo tempo. Será que Manson e seus seguidores eram assassinos por natureza? Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. De Augusta Perangusta, Alphas. Bem-vinda ao seu lugar para líderes. Está pronto para virar sua cabeça? Está pronto para remexer suas bases? Então venha ser o Alpha. E hoje nós estamos começando um formato novo que a gente vai tentar dentro do AlphaCast. É um formato biográfico, onde nós vamos pegar alguns personagens, algumas pessoas da história da humanidade, por assim dizer, peculiares, que têm defeitos, falhas, alguns fizeram atos bons para a humanidade, mas vamos tentar aqui fazer uma biografia sobre cada um deles, em cima do psicológico, em cima do social, saber o que cada um contribuiu ou não para a sociedade e tentar aqui extrair o melhor e tentar aprender com o pior de cada um deles, né? E para a gente inaugurar hoje esse formato, a gente vai começar com um personagem, vamos dizer assim, com um cara controvérsio. Eu acho que controvérsio aí, para muitos ele não é o que a maioria diz que é, que a maioria tem certeza que é. Vamos começar com um cara que é pouco falado no mundo podcast. Até agora eu não vi nenhum podcast falar, já vi muitas matérias, mas vamos falar um pouco sobre ele. Hoje não sei se o clima vai ser pesado ou não, mas o clima em relação ao tema, e não em relação à galera que tá aqui reunida, porque a galera que tá reunida é demais. Nós vamos falar sobre Charles Manson, cara. Aquele que é considerado um serial killer, né? Um dos maiores serial killers da história norte-americana. Mas na realidade a gente vai aprender e vai descobrir hoje que ele não é um serial killer, na verdade, né? Senão um líder meio que religioso, um líder meio doido aí, que foi responsável por diversas mortes, por algumas mortes e algumas mortes bem conhecidas na história. E para ajudar, para começar, para falar, para a gente bater um papo sobre isso hoje, a gente tá com uma equipe bem bacana. Quero apresentar primeiro, começar pelas damas. Primeiro a nossa amiga Camila. Então, Camila, muito obrigado por ter aceitado. Muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço. Eu agradeço o convite. E a Camila, ela vai nos ajudar muito bem, né? Porque ela sabe do que ela fala. Ela é psicopata. Porque... Não, que isso? Porque a Camila, ela é formada em psicologia e ela vai dar uma ajuda muito grande aí pra gente nessa área aqui, né, Camila? É, vamos tentar, né? Ok. E a gente tá aqui com dois caras que vocês conhecem muito bem. A maioria da galera que escuta o Papo Alfa é também fã, assídua também do Tema Cast. E vocês conhecem muito bem os nossos amigos Seixas e Igor. Começando pelo Seixas, cara, muito obrigado. Primeira vez que você tá gravando aqui com a gente, né, Seixas? É a primeira vez e tô muito gratificado pelo convite. Já agradeço de antemão, né, esse convite. Tô muito à vontade. Já, como já falei em off, né, tô tão à vontade, porque afinal de contas eu não tô como rosto, então eu posso falar um monte de bobagem, dar um trabalho imenso pro cara que vai editar, que é você. Mas muito obrigado pelo convite. Coitado de mim. Não, cara, muito bacana ter vocês aqui. E sempre, aquele que sempre quando eu solicito, ele sempre tá aí pra gravar com a gente, tanto aqui no Papo Alfa como lá no Mistura. Meu amigo aí, Igor Alcântara, cara, escritor. Olha o currículo do cara, escritor, podcaster. Ó. Eu vou até ficar quieto nesse cast aí, só em respeito aos dois. Não, o cara é demais, o cara é demais. Igor, muito obrigado, cara, muito obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer e, enfim, é um assunto interessante e de uma biografia controversa que a gente vai falar hoje, então vai ser bem bacana a gente bater esse papo aí. E é claro que estamos aqui com o Alpha Master, o cara que é o líder, o cara aqui que manda aqui nas paradas, tá ligado? A gente estava esperando só ele chegar. Andrigo? Saudações, Alphas, aqui fala Andrigo Cremiato, e eu entendo tanto desse assunto, que eu vim cantando aquela música, tchura, ta, ta, ta, tchura, oh yeah, tchura, pensei que era sobre isso o cast, me ferrei. Caramba, meu Deus, vamos gostava lá, tanto do Hanson. Agora que eu fui entender. Deus, eu não entendi agora que eu vi. O cara é o louco, cara. Graças a mim o cast não vai ficar pesado, eu garanto. Puta merda, velho. Piadinha, velho, foi essa. Graças a Deus. Eu tinha pensado até em cantar uma música, mas eu ia cantar Helter Skelter, que tem a ver, mas eu não... Pois é. Ah, tem outra coisa, viu, que eu não falei, eu vou falar em off. Eu tô meio que com medo do Andrigo, porque se o cara achou que escutando os Beatles tinha algumas mensagens subliminar lá, imagina o Igor escutando os Beatles, que ele gosta das paradas. Ah, não, mas até onde eu posso, eu conheço um pouco o Igor, assim, desde o jardim de infância, né, até parece, mas eu tenho pelo menos essa impressão. Eu acho que o Igor não embarca nessa jogada. O Igor é gente boa demais, e os Beatles também, né, velho, não tem nada a ver desse negócio aí. Só a música do Sky and the Diamonds, que ele tem. Meu Deus, vamos lá, vamos falar sobre Charles mesmo. Vamos lá. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Eles eram controlados por um duvidoso, mas poderoso líder manipulador. Charles Manson era uma espécie de guru meio satânico, muito carismático, muito inteligente. O ex-presidiário Charles Manson, de 35 anos, liderou sua comunidade de devotos seguidores, capazes de matar seguindo suas ordens. Tinha controle sobre eles. Se dissesse pulem, eles pulavam. O nome Charles Manson viraria sinônimo de maldade. Mas quem era esse guru dominador? E como tinha conseguido convencer seus jovens devotos a cometer homicídios tão terríveis? Charles Manson foi e é o fundador, mentor intelectual e líder de um grupo denominado a Família Manson, responsáveis por vários assassinatos nos Estados Unidos no fim dos anos 1960, sendo os mais conhecidos o da atriz Sharon Tate, grávida de 8 meses de Roman Polanski, diretor Roman Polanski. Ele foi condenado à morte em 1971, Charles, com a pena posteriormente transformada em prisão perpétua, e ele cumpre pena até hoje na penitenciária estadual de Corcoran, né? Califórnia. Corcoran, eu acho que é esse o nome. Meu amigo Igor me ajuda, que ele que conhece muito essas regiões aí. Corcoran. Bom, então é certo. Mas, gente, antes da gente falar um pouco do Manson, a nossa amiga Camila, ela vai nos mostrar como é que a gente se chega a essa questão de um perfil de um serial killer, ou como é todo o processo para se chegar a essa conclusão. Não é isso, Camila? É, verdade. É assim, eu posso falar para vocês um pouquinho das teorias, né? Porque dentro da psicologia, a gente tem várias teorias, né? E eu costumo dizer, assim, que a psicologia é como uma religião, né? Cada um se identifica com uma linha dentro da psicologia e segue essa linha. Então existe aí a teoria comportamental, a teoria cognitiva, a teoria psicanalítica, que é a linha que eu sigo, que é a linha que eu me identifico e que acredito. Então, assim, acho que é interessante eu falar para vocês um pouquinho de cada conceito, e aí a gente vai tirando as conclusões, se a gente pegar um pouquinho da teoria da personalidade, como que é criada a personalidade de cada indivíduo, né? O Freud coloca que existem três pilares, três bases para que realmente se forme a personalidade, que é o id, o ego e o superego. Alguém já ouviu falar sobre esses três termos? Ô Camila, eu já ouvi falar, porque a minha mulher, como ela é psiquiatra, então eu quase que escuto essas coisas todo dia, mas não sou especialista e não vou me atrever. Eu gostaria que você falasse a respeito disso, por favor. Tá, então eu vou tentar explicar de uma forma assim, no, claro que eu não vou ficar, né, lendo, falando das, conforme as palavras do Freud, né? Essa teoria da personalidade que envolve esses três pilares, o id, o ego e o superego, ela foi escrita pelo Freud. Então é basicamente o seguinte, o id, ele representa a vontade, tudo que você quer, o desejo, simplesmente isso, puramente o desejo. O ego, ele vai fazer assim, ele vai olhar se você consegue realizar esse desejo, realizar essa vontade nesse momento. E o superego são os valores, tudo que a gente aprende, os primeiros nãos que a gente aprende na vida. Então, o ego, ele vai fazer essa ponte do que o id quer, qual é a vontade, e buscar no superego se realmente dá para fazer essa vontade ou não, se essa vontade pode ser realizada ou não. E de acordo com os valores que essa pessoa tem, que é formada justamente pelo superego, é que ele vai atender esses desejos. Então, se você pegar aí, vamos do psicopata, né? Vamos falar um pouquinho do psicopata. A gente percebe que ele busca satisfazer seus desejos. Ele tem os desejos e o ego dele vai buscar no superego se esses desejos podem ou não ser realizados. E dependendo do que ele aprendeu de valor, ele vai realizar, né? Então, se ele é uma pessoa que teve uma infância desestruturada, teve uma infância que não tinha esses nãos, né? Ele vai realmente realizar tudo que ele quer. Já começando, já então, eu acho que a Camila já deu um gancho pra gente começar a entrar, analisar um pouco. Olha como eu falei psicologicamente. Logicamente, analisar. Coisa linda, gente. Olha, eu estou deitado num divã nesse momento. Né? Pois é. A gente pode começar a analisar um pouco o Charles a partir da infância dele. Manson era o filho bastardo e indesejado de uma jovem prostituta. Cara, de começo ele já teve uma infância e eu acho que nenhuma criança, eu acho não, meu Deus, esse acho entrou sem querer, mas nenhuma criança merece ter. É, primeiro que ele nasceu de uma mãe que era prostituta, né? E de um pai desconhecido, um né? Um pai desconhecido. Cara, o cara chegou a ser até oferecido em troca de bebida pela mãe dele. É, a mãe dele falou, leva o meu guri e me dá uma cerveja. Foi uma... Pô, mas não era nem a troca de um uísque, pô. O uísque até não, que não valia a pena trocar. Foi uma cerveja. Cervejinha, negócio... eu quero beber uma cerveja, deu vontade, eu quero beber cerveja, não tem dinheiro, leva meu filho. Olha, me dá uma Kaiser e leva meu filho, uma Kaiser quente. Nem Heineken era uma Kaiser. Então, cara, já começa por aí, entendeu? Então você, de alguma forma, aquilo fica dentro do indivíduo, mesmo que ele não lembre em detalhes do que aconteceu na terra infância, mas eu acho que fica um resquício da mágoa, vamos dizer ali. É, a Camila, fica à vontade para me corrigir se eu falar alguma besteira, mas a questão da pessoa ela ser psicopata ou não, ele vai nascer com aquela condição, né? A psicopatia não é uma construção social. É um distúrbio de personalidade, né? É um distúrbio de personalidade e existem estudos, até onde eu conheço, esses estudos ainda não são conclusivos, né? Mas existem estudos que posicionam ali um problema na formação do embrião ali nos primeiros dias, né? Nem nos primeiros meses, primeiros dias, se eu não me engano, até a segunda semana, que ocasiona, né? Assim, claro, isso não são conclusivos esses estudos, só até alguns estudos antigos até, que pode ser a causa da pessoa nascer psicopata. Mas a gente sempre analisa a infância dos psicopatas, não apenas para poder fazer o diagnóstico e tal, porque não é a infância difícil, né, que vai tornar a pessoa psicopata ou não, mas é a infância difícil vai fazer com que a pessoa, de repente, se entregue a determinado tipo de desejo, ou que ela não tenha... É um catalisador, né? E como, né? Porque depende, às vezes você pode ter uma infância maravilhosa e você vai ser um psicopata, enfim, você não vai ter nenhuma empatia com o outro, mas ao invés de, por exemplo, sair matando ou montar um grupo de pessoas que você vai fazê-las matarem outras, você entra na carreira política e vira presidente do Congresso, tem conta na Suíça, etc. Né? Enfim, não tô citando nomes. É, a gente nem vai citar nomes porque a gente não vai ficar enfiando uma cunha pra tentar abrir esse assunto, né? Então, assim, a questão da infância difícil dele, do Charles Manson, conduziu ele por um caminho, mas ele seria, por questão da psicopatia, ele seria um cara que, enfim, não seria um cara muito bacana, não seria um cara que ninguém gostaria que casasse com a sua filha, de qualquer forma, né? Mas aí tem essa questão de como é que essa psicopatia ela vai se manifestar. A taxa de a incidência, né, de psicopatas na população geral é em torno de 4%, mas segundo um estudo da Universidade Johns Hopkins, quando você pega na classe política e na classe de executivos, altos executivos, esse valor, ele chega próximo a 30%. É muito maior. Com toda certeza, cara. É, incluindo aí, Igor, eu acho que nesse número, os criminosos também, né? Incluindo os criminosos. Tem muito cara, ele não chega a cometer um crime. Exato. Mas ele simplesmente ele pode passar por cima das pessoas sem nenhum tipo de remorso, porque ele não tem a empatia. Uhum. Então, assim, os meios sociais, a pessoa já nasce com essa predisposição, que é até um dos pontos a analisar que eu coloquei aqui, né, que é da infância dele, que ele tinha um QI alto, né, ele foi diagnosticado com um QI, assim, um pouco acima da média, né, mas ele tinha aquele declínio para cometer erros. A gente vê que ele, aos 17 anos, ele teve que entrar numa Febem da vida, como a gente chama aqui no Brasil, né, numa instituição para menores. É aquela questão, como você falou, Igor, realmente, a pessoa nasce com a predisposição e o meio social, ele só serve ou pra prender ou pra soltar de vez o camarada. Na questão, assim, o estopim, né, aquele estopim, em algum momento, alguma coisa que acontecer vai soltar aquele estopim. É que nem, por exemplo, não sei se vocês já assistiram aquele filme Dia de Fúria, Um Dia de Fúria, eu acho que é esse o nome do filme. Sim. Eu adoro esse filme. É cara trabalhador, tal, do nada, o estopim, né? Mas, o Inchester, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Só pra mostrar que como a natureza está na pessoa e não na sociedade, né? Que, por exemplo, o Charles Manson, ele trilhou um caminho, porque ele era um filho de prostituta, com pai não sabido, aquela coisa toda. Mas vocês lembram daquele carinha em São Paulo que era universitário, filho de classe média alta ou classe média, e que entrou no cinema e metralhou não sei quantas pessoas no filme... Ah, sim, o filme do foi do Batman? Não, Clube da Luta? Clube da Luta, foi Clube da Luta. Clube da Luta. Então, quer dizer, esse cara, ele já nasceu com esse distúrbio de personalidade, ponto final. Quer dizer, ele tinha todo o aparato social e familiar pra não fazer uma coisa daquela. Então, é assim, ó, é uma coisa que fica assim, caramba, e agora que a gente faz com uma pessoa que nasceu daquele jeito, não tem culpa, mas está fazendo coisa, matando pessoas, sendo prejudicial, sendo nociva à sociedade. Realmente, esse é um tipo de assunto que dá um nó na cabeça da gente. E quando a gente fala de falta de estrutura familiar, não é sempre, não é necessariamente falta de pai e mãe, né? Porque quando a criança começa a perceber as pessoas que estão à sua volta, ela procura uma identidade, ela procura se identificar com alguém. Se ela está sendo criada pelos avós, ela vai escolher, né, alguém da família para se identificar e seguir aquilo. Mas eu acho que a estrutura familiar, ela é importante para que ela consiga enxergar quando há um problema e fazer alguma coisa. Então, mesmo que a pessoa, né, já nasça com essa predisposição, com esse transtorno mental, né, que depois a gente pode falar um pouquinho mais pra frente, que existe realmente, como o Igor falou, alguns estudos, e inclusive, se não fosse alguma coisa orgânica, também não existiria medicamentos pra isso, né? Mas tem um momento da família aí que tem que olhar e diagnosticar esse problema e ajudar, seja ou fazendo psicoterapia ou frequentando psiquiatra pra usar algum medicamento. Acho que a estrutura familiar é mais essa base, sabe? Ô Camila, quando que você tem um horário pra mim aí? Não, que é porque até agora, tudo que foi falado dele é checked comigo. Eu concordo, Camila. Realmente, tira um horário aí pro Igor. Não, pro Igor não, cara. Pelo amor de Deus. É porque termina com o Igor, aí eu... Não, todo tempo que o Igor tiver disponível, eu quero que ele use tema cast. Vai botar o cara pra fazer. É o Andrigo. Mas, gente, assim, assistindo aos documentários sobre o Manson, né, que a gente assistiu, lendo algumas matérias sobre o Manson, a gente não se tem uma certeza de quem, como a Camila falou, de quem foi assim, em quem ele se espelhou. Vamos dizer assim. Mas tem algo que um dos depoimentos fala, que o Manson chegou até certo ponto que ele viu que a sociedade que ele estava vivendo, ele meio que disse assim, essa sociedade não é pra mim. Eu não gosto dessa sociedade. Então essa sociedade não me aceita. Então ele se viu no direito de fazer uma sociedade pra ele, de criar um grupo, de uma sociedade pra ele, em que ele fosse o centro daquilo. E aí ele criou a família Manson. Mas o cara é um cara delirante, né? Esse cara tá... Espera um pouquinho, tu não pode construir um universo pra você, entendeu? Isso, inclusive, comprova isso que a gente tá falando, que ele tinha um distúrbio de personalidade muito forte, né? Pois é. O centro do que ele pregava, e até hoje ele prega, a gente vai ver isso mais pra frente, que mesmo preso ele prega isso, é impressionante, é que toda a humanidade tem que morrer. E aqueles que seguem a ele tem que continuar vivo. É como se ele quisesse realmente fazer... Ele quer realmente fazer um extermínio total da humanidade. Recriar da forma dele, da forma que ele quer, entendeu? Ele teve, claro, ao longo da vida dele, da infância, adolescência e juventude, até ele chegar realmente a firmar aquele grupo dele, se encontrou com várias pessoas, né? Ele passou, como eu falei, por instituições para menores. E ele foi absorvendo muitas coisas, entendeu? Ele foi também recebendo muitos nãos. Eu não sei se a Camila pode falar isso, mas eu não sei se tem essa questão também. A pessoa, ela fica bem cansada de receber tantos nãos. E isso também é um estopim pra... Ah, se eu tô recebendo tanto não, então eu acho que eu vou ser o problema pra sociedade pra resolver o meu problema. Aquilo que eu quero fazer. Acho que o problema não tá em falar o não, né? E sim o porquê tá dizendo não. Quando a gente fala da teoria da personalidade, usando de novo os conceitos do id, do ego e do superego, que é o conceito do Freud, ele diz que o superego, que é o não, né? Mas é um não explicando, é um não colocando o porquê não pode, né? Então, a criança ela cresce, né? Ouvindo o porquê não pode machucar o amiguinho, porquê não pode bater no amigo. E aí, ele, por mais que ele tenha isso muito forte nele, que ele queira fazer a maldade pra alguém, ele vai se lembrar do por que ou não, né? E a característica de uma pessoa que tem esse distúrbio de personalidade, que é classificada como personalidade dissocial, uma das características é realmente essa, é o desprezo pelas obrigações sociais. Então, eu não tô nem aí, eu faço a minha lei, eu faço... ninguém me ensinou o superego, então eu mesmo vou criar e vou montar do jeito que eu acho que deve ser, né? Ô Camila, vale acrescentar que, por conta disso, ele também se sente livre de ter culpa com relação a isso, né? A partir desse momento que ele fala, bom, ok, então agora eu vou fazer a minha autocrítica, que vai ser muito branda, que eu vou me permitir tudo, ele passa nesse momento a não ter culpa, né? Porque ele se auto-justifica nas ações em que ele vai perpetrar, né? Quer dizer, o cara fica livre pra fazer um monte de bobagem e deu. Com certeza, ele acaba, ou esse indivíduo que tem esse tipo de distúrbio de personalidade, ele acaba criando a própria lei dele, né? Não existe a lei, né, da sociedade em si. Ele não quer se incluir como um indivíduo da sociedade. Ele quer criar a própria lei dele. E isso vai de encontro às vontades, os desejos. E aí ele vai fazer de tudo para poder alcançar isso, né? Tá, mas só para deixar uma coisa assim, tu pode me corrigir, né? Por favor, me corrija. Não quero ser o dono da verdade e nem quero passar informações falsas. Mas assim, até onde eu sei, distúrbios de personalidade não tem cura. É isso mesmo? Parece que não tem cura, quer dizer, é uma coisa tão introjetada, é uma coisa tão da pessoa, daquilo que ela acredita ser, que ela vai morrer com aquilo. Não tem remédio. O que eu vou trazer aqui são conceitos, inclusive a gente usa um código internacional de doenças, que é o CID, né, o CID-10, que é o código internacional de doenças, né, e aí o CID traz essa classificação de transtorno de personalidade como personalidade de social. Não existe cura. O que existe é tratamento. Não é que todo psicopata vai matar pessoas. Também tem essa. As pessoas acreditam que, né, todo psicopata é um serial killer e todo serial killer é psicopata, vice-versa. Mas existe o tratamento. O tratamento é a psicoterapia, são os medicamentos, né? Se a gente levar para o lado um pouco mais da psiquiatria, que é a psiquiatria que estuda e que receita, né, esses medicamentos, a parte de farmacologia seria com a psiquiatria. Por que que as pessoas utilizam, né, usam desses medicamentos? Porque algumas atividades, né, no cérebro, algumas doenças, no caso, é falta de algum processo químico do cérebro. Então, por exemplo, quando as pessoas têm delírios, né, alucinações, seja alucinações visuais, alucinações olfativas, que tem vários tipos de alucinações também, já é diagnosticado que é falta de dopamina no cérebro. É um processo químico. As auditivas, né, Camila, que o cara começa a escutar Jesus falando, o McCartney, né, o John Lennon. tem um livro bom de histórias dessas histórias, chama Bíblia. Olha só, o cara abre a boca Então, gente, eu vou derrubar o Edrigo aqui, desculpa. Tem que tirar ele dessa chamada. Depois o Marques, ele edita tudo isso. Piadas religiosas não passarão. Só terminando essa questão da cura, então esses medicamentos, por exemplo, a pessoa quando usa esses medicamentos, por exemplo, cortar essas alucinações, realmente, ela vai tomar o medicamento, não vai ouvir mais essas vozes, né, ou não vão ver mais essas pessoas, e a gente não pode considerar que ele tá curado. E ele vive tá contido, a base, né? Exatamente. Ele tá controlado, vamos dizer assim, tá tratado, né? Uhum. Eu preciso dizer que se eu tivesse esse tipo de coisa antes de tomar esse tipo de medicação, eu queria ter a chance de chamar alguém perto de mim e falar uma só frase: eu vejo gente morta. Que é essa, rapaz? Não, né? Com que frequência? Todo tempo. Mas enfim. Não, mas né, todo mundo tem algum problema. Por exemplo, eu tava editando o próximo episódio do TemaCast, até coloquei lá no grupo do TemaCast, e eu vi uma imagem de um monstro. Até comentei. Tu viu? Pois é. Foi muito interessante, né? Eu tô editando e eu abri no Audition, abri a parte de Spectrum, né? Pra você ver aquela parte que vai de amarelo até vermelho. Pra, uhum. que ali você consegue selecionar e deletar os popzinhos, os cliquezinhos. E abri essa parte de Spectrum e tô ouvindo, tá? Não sei, daqui a pouquinho eu tô falando e eu falo assim: papapá, papapá, papapá, mutilar. Tá? Que eu não vou dar spoiler do próximo episódio. E no mutilar, na palavra mutilar, aquela imagem que é um borrão de cores formou a imagem de um tipo de uma caveira, de um monstro. Aí na hora veio um calafrio, né? Cara, na mesma hora dei um print screen, botei no grupo: gente, o que que é isso? Aí começou a tocar a música no fundo do Arquivo X, né? Exato. E era 3 horas da manhã ainda, né? Pra ajudar, né? Não era, isso. Mas... igual, e o Igor só falou assim: eita! Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Como você falou, Camila, realmente é bem interessante essa questão de que nem todo aquele que tem um distúrbio realmente vai se tornar um psicopata. Eu vi uma matéria, eu acho, não sei se foi no YouTube, de uma menina, ela já velha, já casada, tem filhos, que quando, eu não sei o nome dela, eu vou procurar, vou botar no link pra quem estiver escutando o podcast, que quando ela era menor, os pais dela tiveram que apelar pra psicólogos porque a menina começava constantemente a falar sobre matar, o desejo que ela tinha de matar o pai e a mãe, quem fosse ali, e aí perguntavam: o que que você sente por eles, o que que aconteceria se você matasse, o que que você sentiria? Ela dizia: nada, eu simplesmente tenho vontade de matar e não sinto nada. E hoje, com o tratamento, hoje ela ajuda a esse tipo de crianças, de pessoas que têm predisposição a isso, é casada, tem filhos. Exatamente, eu sei dessa história, tanto é que as pessoas chamavam de a ira de um anjo, né? Exato. É um ótimo exemplo de como a família ou as pessoas que convivem com a pessoa que tem esse tipo de distúrbio pode ajudar. Ela realmente tinha todos os traços, tinha todo o comportamento de psicopata, antissocial, e aí foi foi tratada. Hoje ela leva uma vida normal, né? Ela, né, faz tratamentos, faz psicoterapia e leva uma vida normal. Então é um grande exemplo de como também o meio acaba influenciando, né? É, e a gente vai colocar, eu vou colocar aí no link na postagem para todos também verem esse documentário sobre ela, que é muito interessante. Isso. É. Uma coisa que eu quero apontar aqui rapidinho é sobre a questão de que o Charles também ele foi abusado sexualmente quando adolescente. Então, isso também tem um ponto de que vai ali acrescentar na índole dele, né? Na personalidade dele, não é? É aquela coisa de não conhecer esse limite também, né? Essa questão sexual. Ele não conhece o limite. Qual é o limite? O que é o certo? O que é o errado? E se uma vez que fizeram com ele, pra ele também não é problema ele repetir esse ato quando for adulto, né? Tanto é que ele repetiu mesmo. Ele, né, tem indícios aí de que ele abusou de outras pessoas sexualmente, inclusive na prisão, né? Sim, isso realmente vem muito a acrescentar, porque você cresce com aquele tipo de coisa na mente, né? Eu tenho amigos, tenho pessoas que eu conheço, não vou citar nomes, que já sofreram esse tipo de coisa. Ah, pode, né, falar o nome do Andrigo, ele não vai ligar. Não, até agora foi o único ponto que eu não sou igual ao Charles Manson. Então, por favor, me deixe fora dessa. Não, ah, é só não esse. Fui abusado. Tu quer dizer que matar as pessoas à noite, quando todos estão nas suas casas tranquilas, está aí tudo bem. Mas se abusar sexualmente, não. O Charles Manson nunca matou, né? Até que, assim, nunca se provou nenhuma morte, então... Pois é. Nós não chegamos nessa parte, mas pelo menos na parte de conhecer os pais biológicos, na parte de achar que quem tem que seguir tem que viver, que não segue morte, isso aí tem tudo a ver com a minha teoria dos deuses astronautas. Se por acaso falar daqui a pouco que o Manson acreditava em astronauta, que ele tava em deuses astronautas, eu vou embora. vou fundar o meu rancho. Não, o cara vai pro um rancho. Não, agora fechou todas. É, ele falou fundar o rancho dele, então vai ter todas as suas leis, no deserto, né? Polícia, eu estou brincando, isso é brincadeira, isso é um cast de zoeira. O conceito era de que tudo que a pessoa tinha aprendido estava errado. Eles apagariam sua mente e a deixariam como a de uma criança. Mas pensando bem, ao fazerem isso, eles podiam implantar as ideias e filosofias de Manson. Bom, e a gente chega a um segundo bloco agora, quando o Manson, ele já tem aquela ideologia, aquela mente dele formada. Ele realmente é um cara que é antissocial, ele realmente é um cara que não tá nem aí, o que ele quer aniquilar com todo mundo mesmo. Só que o Manson, ao contrário de que muitos pensam, ele em si, ele não é um serial killer, porque ele não chegou a realmente matar em série. Quer dizer, existe algumas, até nos documentários que a gente assistiu, existe algumas questões de que ele possa ter matado algumas pessoas, mas não da maneira que um serial killer normalmente faz. Posso dar aqui a definição do FBI para um serial killer, né? Primeiro, é bom deixar claro que serial killer não é aquela pessoa que ela matou muitas pessoas. Isso não é a definição de serial killer, porque pode ser que a pessoa seja, por exemplo, um assassino em massa, que é diferente de um serial killer. O serial killer, segundo a definição do FBI, é a pessoa que ela matou mais de duas pessoas num espaço de tempo maior, assim, mais longo, né? Tem que haver um espaço de tempo de no mínimo 24 horas entre uma morte e outra. E a maioria desses serial killers, eles seguem um ritual, padrão, né? Ele tem um ritual. O FBI retirou, depois de um tempo, essa parte da definição de que você segue um padrão para poder considerar um serial killer, ele retirou isso. Mas você tem que haver um espaçamento entre as mortes, para que elas sejam em série. Um cara, por exemplo, que vai para um alto de um prédio e pega uma arma e fica atirando nas pessoas, ou entra numa escola e mata 20 pessoas, ele não é um serial killer. Ele é um assassino em massa. No caso, a gente não falando do Charles Manson, né, como serial killer, como a gente falou, assim, não ficou provado nenhuma crime que ele tenha cometido, mas o grupo dele, sim. Então a gente pode falar, quando a gente fala de serial killer, pode falar da família Manson. Da família Manson, né? Isso, porque isso. Ele não matou, mas ele foi o idealizador de tudo. O mentor, né? Sim. É, o mentor, ele chegou a um patamar, cara, que ele agora não existia limites para o que ele queria fazer. É, embora alguns dos seguidores dele até falavam que consideravam que ele era a reencarnação de Jesus Cristo, mas ele próprio queria se desvencilhar disso porque ele queria uma autonomia própria, né? Que ele fosse conhecido por Charles Manson, não que ele fosse reencarnação de tal pessoa, Ele queria propagar as ideias dele. Mas Adonias, eu acho, tá, até onde eu entendi, esse estado dele de queria ser o autor, né, das ideias próprias dele, como você disse, isso foi quase como que um resultado das tentativas que ele teve de obter alguma visibilidade como músico. É, ele era um cara que ele era lunático, né? Ele era um cara que via coisas e, enfim, acho que a Camila deve ter o termo exato para definir esse tipo de pessoas. Tanto que a gente não pode esquecer que ele jurava que a banda Beatles produzia tudo que a banda Beatles produzia era para ele, né? Eram mensagens para ele. Olha aí. Inclusive, eu acho que dois downloads de vocês ali, acho que é dele, viu? Beatles lá, no episódio. Com certeza. Então, assim, o cara tentou se emplacar como compositor e músico naquela época, que aquela efervescência da era hippie dos anos 60, onde qualquer bandinha, né, que naquela época explodia uma bandinha em cada esquina e todo mundo conseguia um espaço para gravar, alguns gravaram um disco, desapareceram, outros ficaram, tal, enfim. E ele não conseguiu nada, cara. Ele chegou lá para um produtor de disco lá e mostrou o trabalho dele, que era aquela porcaria, e o cara falou: "Não, não vou produzir." "Por que não?" "Porque é uma porcaria." E ele, né, foi rejeitado e guardou. "Ah, ok, a gente vai conversar mais tarde." Esse produtor, né, foi o mesmo produtor dos Beach Boys, né? Só complementando um pouquinho o que o Francisco falou, né, ele morou um tempo em San Francisco, né, durante o auge do movimento hippie. Ele estava lá durante o famoso Verão do Amor, né, em 67, e ele fez amizade com essa galera. Ele chegou até a gravar um disco, né, o Lie, The Love and Terror Cult, mas enfim, não fez nenhum sucesso esse disco, não vendeu nada. E o que ele queria realmente era ser famoso, né, de alguma forma. Então ele foi se aproximando ali. Ele morou lá na Ashbury, que é uma região lá em São Francisco, onde na época morava, enfim, Janis Joplin, morava o pessoal do Grateful Dead, toda essa galera da Califórnia envolvida no movimento hippie, ou morava lá ou estava frequentemente lá. Então ele estava sempre ali, ele estava meio que beliscando ali, mas nunca conseguia. As pessoas não levavam ele a sério, né? E aquilo deixava ele ressentido, porque ele queria ser famoso de qualquer forma. Uma pergunta bem direta a Camila, já que ela pode nos dar o termo correto. O cara, a gente não pode considerar ele realmente um serial killer, mas a gente tem essa definição de que ele, como o Igor falou, o Igor e o Seixas falaram muito bem, ele se propôs a formar essa família justamente pela falta de visibilidade, por aquilo que ele queria no passado, que era ser reconhecido. Então ele viu nessa questão da família uma oportunidade de ser seguido, de ser ouvido, de ser escutado, das pessoas seguirem ele e as mensagens que ele falava. Baseado nisso, o que a gente pode considerar o Manson dentro da psicologia? Porque ele se utilizava das suas mensagens que ele trazia, né, pra fazer uma lavagem no povo, né? Ele tinha inteligência e astúcia, como tá aqui nos pontos a analisar. Tinha sua inteligência e astúcia pra isso. Poder persuasivo era muito grande, porque, cara, afinal de contas, até hoje tem gente que segue ele. Até hoje tem gente que acha que ele é um messias, vamos dizer assim, né? E a obsessão que ele tinha pro controle, porque quando a gente vai assistir os documentários, a gente vê que até durante os julgamentos ele queria ter aquele controle sobre o próprio julgamento dele, entendeu? A gente pode entender com tudo que a gente já falou das características, né, desse transtorno de personalidade, essa busca pelo que ele queria, né, o id lá gritando para fazer o que ele queria realmente, e não vendo as consequências disso. Então, para ele conseguir convencer as pessoas disso, né, é muito fácil. Essa é uma característica do psicopata, né? Ele tem esse poder de persuasão. E outra, ele usar os Beatles, que na época era um sucesso absoluto, era muito pretensionismo, né? Foi uma forma que ele fez de convencer as pessoas. Quem naquela época não era fã do Beatles? Pô, acho que 90% das pessoas que conviveram nessa época era fã. Então, acredito que não foi tão difícil ele convencer as pessoas de que o Beatles estavam passando mensagens pra ele, né? Então a gente pode considerar que, olha a analogia que eu vou fazer agora, a gente pode considerar que assim como eu sou cristão, sou evangélico, eu tenho a Bíblia como a regra de fé e eu sigo pela Bíblia. Uhum. Vamos dizer que as letras das músicas dos Beatles, ele se utilizava como se fosse a Bíblia para aquele grupo, para aquela família que ele tinha? Podemos fazer essa analogia, né? Eu acho que sim. Ao investigar mais, a polícia descobriu que as frases escritas em sangue eram mensagens relacionadas na mente de Manson com músicas dos Beatles, que tinham a ver com sua visão do apocalipse. Eles tomavam LSD, ouviam um álbum branco e captavam a mensagem que os Beatles estariam mandando para os negros. Os Beatles diziam a verdade, o caos total vai começar. Era o nome que a família de Manson deu à Revolução. Eu te comentar um pouco dessa coisa da relação dele com os Beatles um pouquinho. Bom, em primeiro lugar, os Beatles não tinham a menor ideia de quem era esse maluco. Claro, pois é. A gente tá falando aqui em 68... Inclusive não sabia nem quem era eu, olha só que absurdo. Pois é. A gente tá falando aqui, o Igor vai seguir com o raciocínio dele. A gente tá falando que, eu citei essa analogia, não querendo dizer que os Beatles conhecia, que realmente era. Ele acreditava isso. Os Beatles realmente nem conheci o camarada, mas Igor, pode prosseguir. Não, tá, ok. Enfim, isso daí, né, como só colocar um pouquinho na linha do tempo aqui, essa associação que ele começou a fazer com relação às letras dos Beatles, isso foi em 68, né, ele se mudou ali entre 66 e 67 para São Francisco, dali ele foi morar na casa de uma namorada dele, uma bibliotecária, Mary Brunner, e aí ele começou a convidar outras garotas para ir morar com eles, aí naquela casa ali rolava um monte de orgia, droga e tal, enfim, ele ficava ali tocando violão, né, não era Legião Urbana nessa época, enfim, ficava lá em São Francisco, lá em Ashbury, né, nessa região, e aí a gente tá falando do momento e numa região onde tinha toda aquela filosofia do amor livre, hippie, etc. Aí ele fundou essa família Manson. Daí eles, no começo de 68, ele comprou um ônibus escolar, pintou tudo de preto e foram pra Los Angeles, né, que estava acontecendo um movimento artístico mais ligado a cinema, outras coisas. Ele achou que aqui teria mais oportunidade, né? Apesar de São Francisco ser um movimento, digamos, o centro do movimento hippie, mas as gravadoras e etc. ficavam aqui, então ele veio pra cá. Mas o Igor, ele foi através de qual rodovia? Olha, pra cá, boa parte do caminho que ele fez pela 66. Pois é, a gente inclusive, a gente tem um episódio no... Deixa eu explicar por que o Francisco fez essa lembrança aí. É o episódio que você saiu, eu já sei, já, mas pode falar. Isso, a gente tem um episódio no TemaCast lá que a gente, bem recente, que a gente falou sobre a Califórnia, que a gente comenta da rodovia, da 66 e tal. A gente até comenta muito, muito rapidamente, né? A gente cita, né, o Charles Manson. Enfim, o ouvinte deve estar pensando, mas o que isso tem a ver com os Beatles? Eu vou chegar lá. E aí, em 68, ele tá aqui em Los Angeles e aí eles estão... ele tava morando em diversos lugares e tal, depois a gente pode falar sobre isso, né? Ele morou, inclusive, com o baterista dos Beach Boys durante um tempo, enfim. Mas eu sei que ele tava num dia ali com essa galera dele, nesse ônibusinho ali num deserto, e aí ele foi apresentado a um disco novo, né, que tinha sido lançado naquele ano, e que foi inclusive o primeiro álbum duplo da história da música, que é o famoso álbum branco dos Beatles. Ele escutou aquilo ali, né, e claro, tinha fumado um monte ali, e aí deu um negócio nele, né, falou, cara, ele ouviu aquelas letras, né, aquela questão da pareidolia, né, encontrou sentido diferente do que tinha. Ele ouviu aquela letra e falou, eles estão falando comigo. Na visão dele, ele achava que haveria, né, um grande conflito, uma grande guerra racial, né, nos Estados Unidos, entre brancos e negros. A gente está falando na década de 60, poucos anos depois do assassinato do Martin Luther King, quer dizer, a questão dos direitos civis dos negros ainda era muito forte, né? Eles não tinham conquistado ou consolidado tanto os direitos deles como a gente tem hoje em dia aqui. E tinha um movimento negro, né? Que era o Black Power, né, Igor? Nessa época. Os Panteras Negras. Panteras Negras, isso, é. Isso, tinha os Panteras Negras, que era um movimento negro que lutava principalmente, não só pelos direitos negros, mas eles tinham um foco específico em defender os negros que eram mandados para a Guerra do Vietnã, até porque era uma grande injustiça, né? Os negros iam lutar pelo país na Guerra do Vietnã, mas na linha de frente iam sempre eles, né, para morrer primeiro. Enfim, então, ele acreditava que haveria todo esse conflito racial e que ele chamava isso de o apocalipse. Ele fazia a conexão disso. Era um nomezinho que ele falava, né? O Helter Skelter. Yeah. Helter Skelter é muito difícil de traduzir em português. A tradução mais próxima seria alguma coisa muito confusa, uma confusão, uma algazarra muito grande. Um caos. Eu fui tentar ver como é que traduzia. O Helter é em norueguês, que quer dizer, eu acho que é herói, alguma coisa assim. Agora o Skelter eu já não sei. Deve ter essa questão com confusão, alguma coisa assim, né? Uma boa tradução é um caos total. Exato. Eu vou explicar um pouco a origem desse termo. Quando a gente traduz, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode traduzir as palavras separadas, porque a gente pode ter sentido errado. É, porque se for traduzir, por exemplo, palavras isoladas, você pode traduzir, sei lá, how much, como muito. E na verdade, how much não quer, é outra coisa. O termo Helter Skelter é um tobogã, né? É o nome que eles dão a um tobogã grande. E aí isso acabou gerando criando essa gíria, essa expressão, que quer dizer alguma coisa muito confusa. O Igor, e só pra ilustrar, é o nome de uma das músicas dos Beatles, né? É o nome de uma música dos Beatles deste álbum branco, né? E aí na música, né, tem o começo da letra, eu vou falar que é uma tradução livre, né, que ele fala assim: quando eu chegar ao fundo, eu volto ao topo da descida, onde eu paro, me viro e saio para outra volta, até que eu volte ao fundo e te veja novamente. Existe uma paródia aí que o Paul McCartney fez nessa letra, que ele tá falando do tobogã, né, que a criança vai e desce do tobogã e ela sobe para descer de novo. Mas o que o Paul McCartney quer dizer é dos altos e baixos da vida. O que ele quer dizer é o seguinte: olha, eu vou cair, vou me levantar, vou cair, vou me levantar, e assim eu vou vivendo a minha vida. É isso que o Paul McCartney quis dizer, né, desses altos e baixos da vida. O Charles Manson pensou que ele estava se referindo a este conflito racial que ele, Charles Manson, começou a chamar de Helter Skelter. Que é muita loucura, né? Onde é que o cara vê num tobogã negócio do conflito, velho? Sei lá, não sei. Onde é que ele vê esse viés? Mas se o cara é um psicótico, ele vê, cara. Não, parei. Não, em outras letras também. Então agora eu vou fazer uma citação do livro de Apocalipse, né? O capítulo 9, versículos 1 a 3. Pois o ouvinte pode acompanhar, que tem a seguinte frase, né? O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram um gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como tem os escorpiões da terra. E aqui eu vou focar em duas palavras: quinto anjo e gafanhotos. Ele traduziu a palavra, ele mudou a tradução da palavra gafanhoto, mudou o sentido para besouro. Besouro em inglês, beetle. Então, e aí ele interpretou os Beatles como os quatro cavaleiros do Apocalipse. Ele, Charles Manson, como o quinto anjo que iria tocar a trombeta, que seria a música que ele compunha. Olha onde chega a maluquice do cara. Louco, louco, louco. O cara, ele conseguiu fazer um creepypasta melhor do que aquele creepypasta que disse que o McCartney morreu, né? Foi bem pois mais... tem essa história. É, pois é. E aí ele falava essas coisas pra que ele... Imagina, a galera tá ali, né? A galera já não é uma galera assim muito, digamos, com a personalidade muito forte, com a cabeça muito, digamos assim... O meu lugar, né? E até porque nessa época, né, Igor, o LSD não era droga ilícita, né? Usava à vontade. verdade, né? Não tinha... Isso, e aí a galera já era um pessoal assim mais suscetível a acreditar em qualquer coisa. Já tinham ele como um messias, né? Tudo que ele falava o pessoal achava maravilhoso naquele grupo dele. Já aí já tinha o LSD e a maconha ali na cabeça. Ele falava essas coisas ali, o pessoal acreditava, né? E ele era, tinha uma lábia muito boa. Aí ele pegou, por exemplo, uma música nesse disco chamada Piggies, né? Que é uma tradução que a gente pode... Uma tradução seria como se fosse porquinhos. Essa música Piggies, o John Lennon escreveu porque o John Lennon estava numa fase vegetariana, então ele escreveu uma música bem irônica, brincando, uma música toda bonitinha, fofinha, assim, brincando que, ah, olha os porquinhos que bonitinhos e fofinhos, mas você vai lá, vai matar ele, vai comer o bacon dele e tal. Mas é uma música ativista do vegetarianismo. Aí tem um trecho lá que fala: o que eles precisam é de uma boa surra, falando dos porquinhos. O Charles Manson pensou: os porcos são essa sociedade capitalista alienada e eu vou lá e vou dar uma surra neles. Os Beatles estão falando pra eu fazer isso. Eles estão falando pra mim, né? É uma mensagem oculta e tal. E aí tem, enfim, várias outras letras. Eu vou falar só uma outra aqui, que é a Honey Pie. Tem um trecho da letra que fala: ó, meu bem, minha posição é trágica. Venha me mostrar a magia de sua canção de Hollywood. Ó, meu bem, você está me deixando louco. Atravesse o Atlântico para estar no lugar ao que pertence. Essa música o Paul McCartney escreveu como uma homenagem aos filmes de Hollywood da década de 40. Então o ritmo dela é todas aquelas músicas antigas, assim. Como o Charles Manson, quando o Charles Manson ouviu aqui, falou, ele viu Atravesse o Atlântico, canção de Hollywood, aí ele teve a certeza: cara, eu tô em Hollywood, eu faço canções, eles estão mandando eu atravessar o Atlântico, eles estão mandando eu ir pra Londres visitá-lo. E aí algumas das assistentes dele escreveram cartas pros Beatles, né, pra poder falando: olha, eu entendi a sua mensagem, não sei o quê. Eles nem tiveram acesso, pelo que eu sei, nem a direto dessa carta, mas um assessor respondeu, como respondia pra qualquer fã: ah, se quiser vir aqui conhecê-los, tal, estejam à vontade, mas uma coisa assim, bem genérica. E aí ele: não, eu sou o Messias, vocês têm que vir aqui. Tá, os Beatles. A gente tá falando no absoluto auge do sucesso. O John Lennon tinha acabado de comprar uma ilha na Grécia e os caras iam muito vir pra cá falar com um maluco, né? Enfim, então ele usava tudo isso daí pra embasar essa teoria maluca dele de que haveria um apocalipse, que seria uma guerra racial entre brancos e negros, e ele seria o líder e iniciador, né, como quinto anjo que tocaria trombeta disso daí. Enfim, tem referências e coisas que ele falava de outras letras, mas essas são as mais marcantes. É, só um comentário que é tudo isso que o Igor trouxe comprova a alucinação, né? Ele tinha essas alucinações. E acho que uma coisa que ele foi feliz foi em usar os Beatles. Acho que não foi difícil convencer as pessoas, já que ele estava usando o Beatles, né? Os Beatles na época. Pois é, cada um tem a sua ferramenta ali pra utilizar, né? Uns só utilizam de forma errada e outros da forma certa. Mas o pessoal diz, Adonias, o pessoal diz que uma das características que o Charles Manson tinha era de conseguir identificar na multidão os abobadinhos, né? O pessoal que ele poderia dar ouvido a eles, entendeu? Então, pois é. Parece que era também uma característica dele de achar na multidão os fraquinhos, né? Os abobadinhos e trazer pra ele. Eu acho que, mas eu acho, a Camila pode falar isso também, mas eu acho que isso é um tipo de, vamos dizer assim, de virtude, se assim eu posso falar, entre aspas, que um psicopata, um serial killer, uma pessoa que tem esse distúrbio, ele meio que tem, porque como ele é assim, como ele é dessa forma e é persuasivo e tal, ele consegue perceber, ele tem essa facilidade de perceber. Um exemplo é fictício que eu vou dar, mas a gente pega o exemplo do Hannibal, né? Hannibal Lecter, que ele é bem, bem persuasivo nisso, ele consegue, sabe, perceber. Tem um episódio do Hannibal, né, que já acabou, ótima série, já acabou, que, velho, ele consegue perceber com uma, duas conversas, ele consegue perceber que o cara que tá na frente dele também é um serial killer, velho. Não, mas eu vou dar um exemplo agora um pouco mais prático, né? Eu tô aqui quietinho, tô escutando grandes especialistas falando, agora eu vou falar com conhecimento de causa. Eu entendo o Charles Manson. Vixe, peraí, alguém algum serial killer já olhou pra tu e disse, pô, mano, é nóis. Mas assim, sinceramente, assim, eu entendo o Charles Manson, porque de certa maneira, eu sou muito parecido com ele, brincadeiras à parte. Porque o que acontece? Ele era uma pessoa, pelo que a gente pode ver pela biografia, ele era um ponto fora da curva, era uma pessoa muito inteligente, era uma pessoa que tinha tudo para dar certo na vida, só que infelizmente ele nunca conseguiu crescer, ele nunca conseguiu ser um cara que apareceu, né? Então o que aconteceu? Ele acabava capitalizando toda essa inteligência para o lado ruim do negócio, entendeu? Obviamente é uma coisa que eu não faço. Então nesse ponto... Ele investia muito dinheiro aí, né, nessa parada, que é capitalizar... Capitalizar conhecimento, né? Capitalizou, pô. Ah, é verdade, verdade, realmente, é. Obrigado, muito obrigado, Adonias, você é fantástico. E realmente ele ficou catalisando conhecimento nisso daí e foi usando pro lado ruim, porque se a gente for colocar no âmago da questão, é o que que tá? Ele simplesmente ele queria aparecer. Ele era o cara que ele ia na rua de Los Angeles com uma melancia nas costas, melancia na cabeça pra tentar aparecer. Então, ele era o cara que de um jeito ou de outro ele ia ou cometer assassinatos, ou ia matar alguma personalidade, como ele matou a Sharon Tate lá. Então, nada mais, nada menos que ele era uma pessoa que, né, realmente, como foi dito no início, não, ouviu muitos nãos, tem muita coisa, e era uma pessoa que precisava aparecer, precisava se achava o centro do universo, entendeu? De um certo modo, todo mundo se acha um pouco, né? Eu não sei se sou só eu, por exemplo, que eu acho, por exemplo, que eu vou ser o anticristo. What? Agora, não sei se sou só eu ou se é todo mundo que é assim. Como é, bicho? Não, pera, não. Preciso ouvir isso que você falou. Como foi? O podcast é sobre o Manson, não é sobre mim. Mas eu entendo muito ele que, por exemplo, eu em muitos aspectos, eu considero que às vezes eu sou o escolhido pra ser o anticristo. Entendeu? Porque eu sou o escolhido pra guiar a humanidade nessa nova era de conhecimento com os extraterrestres, entendeu? Então, você tá falando sério, Andrico? Meteoro? Meteoro? Essa é a sua deixa, Meteoro. Não, pior que eu tô falando sério. Quando eu falo que eu entendo o Manson, e quando eu falo que eu entendo o Manson, eu entendo, porque eu sou muito parecido com ele nesse ponto. Eu sou um cara, obviamente que eu tenho o meu conhecimento de saber que muito disso é piração da minha cabeça, mas eu sou um cara que desde criança eu sempre achei que eu vou ser... cara que vai modificar a humanidade, entendeu? Então, eu, por exemplo, hoje eu acredito piamente que ainda eu vou conseguir tomar o poder no Brasil, provavelmente é o poder na América Latina unir sobre uma bandeira comunista só, e em breve os extraterrestres vão me nomear como embaixador da Terra. Você tem um diagnóstico pra isso, Camila? Melhor não, porque eu não posso analisar os amigos. Amigo, a primeira coisa que eu peço que você faça, se isso acontecer, por favor, coloque o PlayStation 4 a R$600. Pelo menos, eu te peço isso. Olha, o que o Andrigo traz é engraçado, porque quando você tá estudando, quando você tá fazendo psicologia e começa a estudar as psicopatologias, você começa a imaginar que você tem tudo, sabe? É uma coisa muito engraçada. Então você começa a ver as características, né, das patologias, e você fica, puxa, eu faço isso, não, mas eu também sou um pouco disso, não, mas às vezes também eu penso nisso. É muito engraçado. E uma definição que eu lembro até hoje que um professor trouxe pra gente entender que isso não é patológico, né? Assim, a patologia, o que que é patológico? É quando ela interfere, essa mania ou o que você tem do dia a dia interfere na sua vida do dia a dia, então impede de você trabalhar, impede de você conviver com outras pessoas, impede de você ter uma vida normal, aí você pode considerar que isso é patológico, e também o grau disso, né? Então muitas vezes as pessoas ouvem muito sobre o toque. Ah, eu lavo as mãos, né, 3 vezes por dia. Não, isso não é um toque, né? Mas se esse lavar suas mãos impede de você comer, de você se relacionar com as pessoas, de você fazer as coisas no dia a dia, sim, isso é patológico. Mas só tem que tomar esse cuidado. Se o Andrigo diz que vai fazer isso e não deixa de fazer as suas coisas do dia a dia, então você é uma pessoa saudável, Andrigo. Não é patológico. Obrigado. Tô aliviado. É, se, assim, basicamente, eu não sei se é mais... Se, por exemplo, coisas comuns, se essas coisas comuns e pequenas te impedem de aproveitar realmente as coisas importantes, aí isso se torna... Exatamente, de trabalhar, de conviver com outras pessoas, né? Não, e o quanto você catalisa isso pro mal também, né? Porque realmente que nem o Manson, ele trouxe toda essa inteligência dele pra capitanear um monte de gente pro lado errado da força, digamos assim, né? É igual o reverendo Jim Jones também, que matou 900 e poucas pessoas, também pra pessoa convencer 900 e poucas pessoas a se matar, o cara tem que ser um cara inteligente, né? Não. Ou ele tem que encontrar 900 e poucas pessoas idiotas, né? Pois é, né? É uma pessoa persuasiva, né? Não, é o cara vende carnê do baú até pra mãe dele, entendeu? Eu não acho que ele Quem? É inteligente. Silvio? Não, deixa o Silvio de lado. Eu não vou dizer que, por exemplo, o Charles Manson era um cara, pô, o cara era um gênio porque ele convencia pessoas. Convencia quem? Um bando de idiotas? Que, na verdade, quem foi que ele convenceu na época que ele cometeu os crimes? 4 pessoas, né? Um babaca que tinha uma carreira de atleta, né? Que largou tudo pra seguir um desmiolado, um lunático. O Tex, né? E 3 gurias que estavam perdidas lá, que estavam drogadas. E uma, inclusive, foi a rainha do baile, né? Toda menina quer ser isso lá, pelo menos lá, né? Ou seja, mas eu acho que, assim, as pessoas que são convencidas pelos psicopatas, eu não diria que são facilmente convencidas, sabe? A gente não pode subestimar o poder que eles têm de convencer as pessoas. Mas os psicopatas, eles têm realmente, eles são muito persuasivos, eles são vendedores de ideias, assim. Bom, se você tem alguma dúvida, é só tu olhar lá pro Congresso, né? Exatamente. Vai lá pro Brasil e olha pro Congresso. O Brasil atualmente está na mão de um abostado, desculpa a expressão. E quantas milhões de pessoas, né, não votam e continuam votando, né? E o cara tem uma carreira, o cara, desde o começo da carreira política dele, tudo que ele bota a mão é bobagem, é porcariada, é roubalheira, e ele tá lá dominando o cenário político do Brasil. O Brasil tá na mão de um cara que parece ele tem uma cara de louco, entendeu? E infelizmente então, vai ganhar em 2018, infelizmente. Não, eu não tô falando desse, tô falando do outro. o da Suíça. É, aquele que diz assim que pimenta no cunha dos outros é refresco, entendeu? Então assim, o problema é assim, ó, tu tá falando com qual plateia, entendeu? Qual é o preparo dessa plateia? Então, no caso do Charles Manson, para não fugir da pauta, ele falava com uma minoria, né, um segmento muito pequeno que ele conseguia identificar, pessoas que eram mal resolvidas, pessoas que estavam drogadas, né, na época, porque é bom citar novamente que o LSD, que é uma droga poderosa, alucinógenas e o cacete A4, era usada nas ruas, assim, a fuzel, inclusive com aval de um professor de Harvard, não é isso, Igor? Eu tô enganado. Sim. Tinha médico, tinha aqui na Califórnia, né, o Dr. Robert, que usava isso para tratar pacientes, tratar questões de dores e tal. Tinha acabado de ser descoberto o LSD, né? O LSD foi descoberto em 65, se não me engano, 64, 65. Então, o uso disso, mais o uso de outras drogas, mescalina e outras drogas. Muito sexo grupal e muita orgia. Inclusive, ele usava o sexo com as garotas da família Manson como persuasão, né? Ele, por exemplo, conseguiu o contrato para poder gravar o disco dele trocando sexo, né, com essas garotas. Ele usava essas garotas como escravas sexuais. Ele, por exemplo, tinha uma época que ele alugou um terreninho assim no próximo ali do deserto do Vale da Morte, né, um rancho. O rancho Anger, né? Isso, é lá no Joshua Tree, inclusive próximo onde até o YouTube fez a foto do disco famoso deles. Até fui nesse lugar lá. Ele pagava esse aluguel com sexo nas garotas. Não precisa nem dizer que as garotas tudo pegaram tanta doença venérea que o Dennis Wilson dos Beast Boys, que teve que pagar pelo tratamento delas e tal, porque nessa época elas estavam morando na casa dele, enfim. E ele utilizava isso daí. E o interessante até é a relação, eu não sei até que ponto, e a Camila pode ajudar a gente nisso, até que ponto a gente pode fazer um link com a infância para explicar isso, mas a relação que ele tinha com essas mulheres era extremamente machista, mas assim, machista a um ponto inacreditável. Quando eles iam comer, né, primeiro comiam os homens e as mulheres não comiam, depois comiam os cachorros, as crianças e por último ele permitia que as mulheres comessem. Sem contar, claro, né, que a mulher, ele teve 3 filhos com essas mulheres aí e elas não podiam criar o próprio filho. O filho era criado por todo mundo, que ele queria, que ele falava que as crianças não podiam criar raízes, né, tinham que ser soltas, assim, enfim. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Mas não havia lugar onde o medo fosse maior, ou a dor mais profunda, do que nas casas das famílias das vítimas. Naturalmente a gente chegou ao ponto das questões das mortes, né? E foi lá em um verão de 1969, chegou ao ápice do que ele queria, né? O Igor falou sobre toda aquela questão da interpretação errada dele sobre as músicas. No verão de 1969, em uma noite ele matou Steven Parent, né? Matou Abigail Folger. Cara, o nome desse cara polonês, é, desculpa, mas só vou falar o sobrenome. O Freak Wolskin, o Jay Sebring, eu acho que é esse o nome. A atriz Sharon Tate, né? Que era a esposa do diretor Roman Polanski. E o bebê que ela carregava na barriga dela. É, ela estava. Sim, porque ela estava com 8 meses de gravidez, que ela implorou pela própria vida, né? Deixa eu ter meu filho. Mas ele matou, né? Ele não, perdão. Ele não, ele, o Tex. Ele pediu, Tex matou, ele. É, o Tex matou. E, cara, numa noite só eles fizeram tudo isso. Olha que ponto chega a loucura. Justamente guiados pela interpretação errada que o Manson teve das músicas e tudo mais. Inclusive, até nas cenas do crime, eles até colocavam aquilo que o Igor falou, né? A questão do pig, né? Do porco, né? Que eles achavam que a sociedade, vamos dizer assim, burguesa e tal da época eram os porcos, né? E ele colocava guerra, colocava esse nome, o Helter Skelter, né? Que era que ele queria propagar realmente. É, essa aqui, só fazer dois comentários aqui. Essa questão que eles escreveram a palavra porco na parede e na porta, e eles fizeram isso também em outro crime que eles cometeram. Eles faziam isso porque era uma expressão também que os Panteras Negras usavam. Então eles queriam incriminar os Panteras Negras. Inclusive a polícia no início achava que esse crime estava relacionado aos Panteras Negras. Só depois é que foram chegar os verdadeiros culpados. E eles, quando eles foram lá na Cielo Drive, né, mataram a Sharon Tate e os amigos que estavam ali na casa, o Roman Polanski, né, que era o diretor de cinema, o marido dela, estava filmando na Europa, por isso ele não estava lá. Mas quando eles chegaram lá, eles não eram o alvo deles, né? O alvo deles era o antigo morador da casa, que era o produtor dos Beach Boys, né? E o Charles Manson estava se sentindo enganado, porque o cara ficava enrolando ele, porque o cara tinha prometido, não, a gente vai lançar um outro disco seu e vai divulgar e tal. E o cara estava me enrolando, porque viu que, enfim, o Charles Manson não tinha talento. E aí eles foram lá tirar satisfações. Não era esse cara que morava lá. Os moradores novos lá, tipo, trataram, viram um bando de hippie malucão lá e trataram os caras com desprezo. Eles ficaram putos, voltaram e aí fizeram o crime, que foi assim de uma selvageria que deixou Hollywood inteira assustada, porque acreditou-se no começo que era um crime contra o digamos, as celebridades, né? E que, enfim, qualquer um poderia ser atacado. Aqui, todo mundo sabe que você vê nos filmes, né, as casas não tem muro e tal, enfim. Então, gerou, assim, um pavor em Hollywood. E só não dá pra falar que ele se inspirou naquele filme Laranja Mecânica, porque o filme aconteceu depois, né? Exato. É parecido, né? É meses depois, o Laranja Mecânica é de alguns meses depois. É, pois é. E na noite seguinte, eles mataram o Leno e a Rosemary LaBianca, né? Que eram dois comerciantes. E aí, o Igor falou que o primeiro crime foi na noite e antes, foi, eles mataram essas pessoas por acaso, porque eles foram pra matar outra pessoa, e aí essas pessoas estavam lá, então é aquele negócio, não tem tu, vai tu mesmo, né? É, num termo bem, bem escrúxulo, assim. Mas eu acho que a questão dos LaBianca já foi justamente por essa questão de que ele propagava isso, que a burguesia deveria morrer, né? Ou não, Igor? Você acha que foi já realmente por isso mesmo? Foi, não. São vários fatores. Um fator é isso. Ele queria começar logo o tal do Helter Skelter, né? Essa revolução. Por isso essa insistência de ficar pintando com sangue essas mensagens falando morte aos porcos, etc. Porque ele queria culpar os Panteras Negras, né? Porque como esse era um termo que os Panteras Negras usavam para se referir à burguesia, pintando as paredes com sangue e escrevendo isso, eles queriam que a polícia achasse que fosse Panteras Negras, e a polícia aí fosse em cima dos Panteras Negras, que iam reagir e começar toda aquela revolução. Um outro motivo, que esse casal que ele matou, que eles mataram no outro dia, foi absolutamente aleatório. Pegou uma casa qualquer, entraram e mataram. Em Beverly Hills, ali próxima região de Bel-Air. Mas nesse caso, no caso da segunda noite, ele queria mostrar para os seguidores dele como é que eles deveriam cometer o crime. Porque na primeira noite, ele não estava presente. E ele acha que eles fizeram, assim, uma bagunça muito grande. A gente saiu correndo pela frente, lá pelo jardim, e aí o Tex foi correndo atrás e acertou uma facada nas costas. Enfim, ele falou, olha, vocês não foram presos, ou as pessoas não viram vocês, não identificaram, por pura sorte. Porque vocês fizeram foi um serviço muito sujo. Tem que fazer um serviço mais limpo, amordaçar as pessoas e matar sem despertar a atenção da vizinhança. E aí ele foi no carro, ele não entrou, ele entrou na casa, mas ele não matou, mas foi meio que uma aula pra eles. Olha, é assim que vocês têm que fazer. Porque ele sabia entrou, que... amordaçou, prendeu o casal isso, e voltou isso. E falou, agora vai lá e tu completa o serviço. Exatamente, voltou pro carro e mandou eles matarem. Ele era esperto, né? Porque ele sabia, ó, se pegarem, eu vou falar, não, mas eu não matei. É, porque nesse ponto é bem estranho, como que o cara foi condenado à morte se ele não matou ninguém, teoricamente, né? É porque não, existem vários crimes, né, que você pode gerar pena de morte, né? No caso dele foi, como eles faziam parte de um grupo, né, na lei americana de praticamente todos os estados, se você condena uma pessoa por um crime e aí tem outras pessoas envolvidas naquela organização e você também condena essa pessoa por formação de quadrilha, o grupo inteiro pega a mesma pena. É como se ele fosse um mandante, praticamente. É, não, assim, a questão é a seguinte, você tem se você consegue enquadrar determinado grupo de pessoas em formação de quadrilha, você consegue, digamos, encaixar, né, ou acusar o crime de um para todos, você consegue estender isso daí. Uma coisa básica que a gente tem aqui no Brasil, quando um é pego traficando e ele entrega todos os demais, aquilo é a formação de quadrilha, né? Então... Isso, mas a diferença, não sei, eu posso estar falando uma grande besteira, mas até onde eu sei que a diferença é que aqui não é só a formação de quadrilha que vai pra todo mundo. Aqui, todos os outros crimes. Então, por exemplo, se você pegar um cara traficando, os outros estão na quadrilha, mas não estão traficando, não. Entra todo mundo com o traficante. Traficante. E o que a gente lê muito, né, Igor, é que um dos motivos pra ele ser condenado é que ele foi o mandante de tudo isso, né? Ele comandava, sim, sim. Né? É, até porque pelo que eu vi no... pelo que eu pude perceber no... e a gente vai mais pra frente, porque... depois, alguns meses depois, a investigação veio, né, descobriram que foram eles, e aí em 1972 veio a pena que era de morte, depois foi revogada porque o Estado, ele aboliu a pena de morte, e aí ele foi transformado em prisão perpétua e ele cumpre pena até hoje. E ele tem uma página no Facebook com 93 mil curtidores. Não, até hoje ele tem seguidores, isso aí é que a gente tava falando assim, nos dias atuais, até hoje ele tem seguidores. Marilyn Manson, por exemplo, né? Claro, ele casou recentemente, né, e depois separou. Ele consta como um dos presos mais ricos, pessoas que estão presas, que são mais ricas, porque ele tá preso, mas ele meio que ganha, vamos dizer assim, entre aspas, por direito, por vendas que os seguidores deles fazem com a marca dele, por diversas coisas aí. Tá vendendo jaqueta, tá vendendo bandeira, tá vendendo um monte de coisa no site dele. Mas aí, como eu falei, pelo que eu percebi, essa questão dele ser condenado porque ele foi o mandante realmente, pelo que eu percebi, mesmo ele tendo distúrbio e as outras pessoas também tendo, ele é o que mais, vamos dizer assim, de todos, ele é o que mais tem a sã consciência dele, entendeu? Ele é esperto, ele tem aquela sagacidade dele. E os outros não, os outros você percebe que são abobados mesmo. Cara, no julgamento as meninas foram todas vestidas igual, cantando. Do lado de fora de onde ele era julgado, as pessoas se ajoelhavam, andavam de joelho cantando as músicas deles lá, raspavam a cabeça, botavam sinais. Não precisa ir muito longe, e as Henrizetes aqui do Henri Cristo? Quase a mesma coisa. Pois é. Mas, o Andrigo, essa história se repete durante toda a história da humanidade de maneiras um pouco diferentes, mas com uma semelhança muito grande, cara. Isso não, isso é uma característica do ser humano. Porque o ser humano precisa de um líder. Aí, se você não sabe exatamente que tipo de líder que você quer, aquele que levantar a mão é o teu líder. Por isso que aqui no Brasil nós somos uns ferrados, né? Porque a gente elege, não querendo mudar o assunto desse episódio, a gente elege uns borra-bostas voz para representar a gente lá no Congresso Nacional, para fazer leis, para decidir a respeito dos nossos direitos. E eu te digo mais, nenhum psiquiatra ou psicólogo vai morrer de fome por uma crise emergente de sanidade mental. Pode esquecer, cara. A maioria das pessoas são completamente abobadas porque olham para um pontinho lá no final e segue esse pontinho e dane-se. Ninguém faz uma análise medianamente aprofundada para saber, entendeu? Qualquer pessoa que tem um pouco de bom senso ia falar, como assim? Esse cara diz que é Jesus Cristo? Esse cara diz que é o quinto Beatles? Esse cara diz que é um... Sabe, é só você usar menos droga e pensar um pouco pra tu falar assim, porra, esse cara é um... Esse cara diz que é o anticristo, né? É, vai cagar. tem um mínimo de senso crítico, como você falou. É, né? Vai exatamente. Cagar, cara. Vai a merda, cara. Vai liderar, sei lá, eu quem, entendeu? Então, quer dizer, tem um ditado que diz assim, ó, todo dia de manhã sai um esperto e um trouxa de casa. Quando eles se encontram, dá negócio. Explica bem essa coisa, entendeu? Então, eu não vou acender vela, eu não vou fazer ululação pra um Charles Manson da vida, cara, porque ele convenceu meia dúzia de pessoas, 100 pessoas, num universo de 7 bilhões de seres, entendeu? Ele só é um cara que viu que ele podia ganhar alguma notoriedade, muito embora quisesse ser artista e conseguir alguma popularidade e fama através da arte, que é uma coisa que ele não tinha mesmo, né? Ele era um fracasso, é só você ir no YouTube que tu vai ver as músicas do cara, é mais bonito tu ver uma vaca cagando do que ouvir uma bosta. E ele vem de CD até hoje aqui na página. É estranho as músicas deles, né, velho? Eu via. E hoje em dia tem abobado, cara, que cultua esse neurótico, entendeu? Esse cara, sei lá eu, sabe, que tá no limite da sanidade, vindo da não sanidade pra baixo, né? Um cara que, como eu disse uma vez pro Igor, o Charles Manson é um cara que tinha um talento musical quase zero, vindo do negativo, entendeu? Então assim, cara, mas ele convenceu um monte de pessoas até hoje. Ah, convenceu porque o mundo é forrado, cara, de idiotas, entendeu? Eles vão nos vencer porque eles são maioria, só por isso. E te digo mais, que pena que em 1972 pena de morte foi abolida no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, cara. Que pena, que pena, cara. Eu lamento muito. É verdade. Pena de morte no Brasil. Pena de morte no Brasil também. Isso é um tema pra outro podcast, né? É exato. Tema olha de aí, morte a é um Camila tema. já pegou o espírito da coisa. Já, viu, né? Na verdade é um tema que já foi um tema de podcast nosso, já foi, 8, né? O Seixas tá falando e que tudo que a gente viu aí. Você vê que engraçado, né, Seixas? É até preocupante mesmo quando você traz isso, porque ao tempo todo a gente conclui que o Charles Manson fez coisas ruins. É bom a gente concluir isso. E é preocupante quando as pessoas não concluem isso e seguem ele. Porque o que é ruim pra gente, pra eles não é. Pra eles foi uma coisa que realmente ele tava, né, cultuando e que era uma coisa boa. É porque as pessoas buscam um líder, né, um norte. Né? A maioria das pessoas precisam de um referencial. Precisam dessa coisa, entendeu? A maioria das pessoas não consegue pensar, não consegue falar assim, olha, eu acho isso, aquilo, outro, eu vou por esse caminho por conta própria, eu vou realizar tais coisas, eu vou... Precisa de alguém para falar, façam isso. E esse isso pode ser o seguinte, vai lá, entra naquela mansão e mata todo mundo que tá lá dentro. E eu acho assim, realmente uma judiação que um cara é insignificante no que diz respeito à história da humanidade, um maluco, entendeu? Um trouxa, abostado das ideias, consiga convencer pessoas jovens na faixa de 20, 21, 22, 23 anos a cometer crime por ele, cara. Esse cara é ele merece um mérito. Esperto pra cacete. Mas não tanto, né? Porque ele esqueceu daquela coisa que dizia assim, ó, se você mandou alguém fazer alguma coisa errada, você é o mandante, você é o mentor, você tem tanta culpa quanto. Tanto que ele, Tex, o seguidor, né, e as menininhas que foram lá matar por ele, pegaram a mesma pena. E uns respirar um bom ar, né? E não respiraram porque em 72 foi abolida a pena de morte e a pena de morte foi comutada para prisão perpétua, que eu acho que inclusive é melhor que a pena de morte. Eu quero que esse cara se ferre, entendeu? Não, a gente já chegou na conclusão lá que melhor do que a pena de morte é a pena de tortura infinita. Você bota um corvinho pra arrancar um pedaço do fígado todo dia do cara. Qual foi a conclusão que a gente chegou com o Papo Alfa 8? É, pegando o gancho do que a gente está conversando aqui, concordo 100% e acho importante a gente não esquecer, né, esse tipo de coisa e a gente relembrar, né, o que está sendo feito nesse episódio, não para vangloriar que ninguém fez isso aqui, ou a figura do Charles Manson, mas para lembrar dos riscos que é você seguir cegamente uma pessoa sem prestar atenção no que ele está falando, no que ele está mandando você fazer. É muito, muito, muito cuidado com isso. Porque pode ser que não chegue num estado alguém mandar você matar outra pessoa, mas você pode, de repente, conduzir a sua vida por um lado errado, né? Então, é interessante a gente voltar a este tema, né, para falar desse risco. E, como o Francisco falou, existem muitas pessoas idiotas mesmo no mundo, ao ponto que, enfim, tem gente que defende Hitler até hoje. Brasileiro, né, que não tem nada de ariano, de alemão, latino, defendendo Hitler e tal, enfim, chega a ser ridículo. E, enfim, um outro ponto é que esses foram os crimes que ficaram mais famosos e levaram eles à prisão, mas depois que eles foram presos, inclusive muita coisa que eles fizeram foi descoberta porque a Susan Atkins, né, que se chamavam de série, ela chegou e acabou fazendo a delação premiada e contou muita coisa, mas depois que eles foram presos, eles foram lá no Joshua Tree, no deserto que eles moravam, e fizeram escavações e encontraram outros corpos. Então teve, por exemplo, um traficante, que eu não me recordo agora o nome, de mescalina, que eles estavam devendo uma grana pra ele e o cara foi cobrar, eles foram lá e mataram. Teve um dono do rancho que eles chegaram a morar, que mataram, e outras pessoas, outros corpos que alguns nunca foram identificados. Então a quantidade de vítimas é maior até do que o que eles foram inicialmente condenados, né? Então fiquem atentos a isso daí, que é muito complicado quando você endossa essa alguns tipos de pessoas, de malucos, de ideias, etc., que isso pode te levar pro buraco. Bom, galera, como o Igor falou, realmente a intenção não é vangloriar o Charles Manson, é realmente trazer uma luz para quem tá escutando, às vezes, né? Você realmente tem que ter cuidado com tudo aquilo que você escuta, quem você segue, que às vezes você pode estar indo por um caminho errado, né? E isso é muito, muito ruim. Décadas após os crimes que abalaram Los Angeles, Charles Manson continua negando sua culpa nos casos Tate, LaBianca e Heman. Ele ainda é Charles Manson e acha que não fez nada de errado. Charles Manson é a personificação do mal absoluto. Então ele ainda será lembrado por muitas gerações, mais ou menos como acontece com Hitler. Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Quero agradecer a todos os amigos aqui que participaram, que vieram, que se dispuseram aqui a participar. Eu posso fazer, cara, o teste final, Marques? O teste final? É, o teste final pro ouvinte do AlphaCast. Diga, qual é? É uma coisa rapidinha, eu prometo. Isso vai parecer aqueles testes do que seu tiozão faz na mesa de jantar do sábado à noite, mas tudo bem. Você sabe como saber identificar um psicopata? Ah, você vai fazer aquela parada da mulher... ela mesmo. Mas digamos que alguém... Vamos dizer que entre nossos milhões de ouvintes não saibam, né? Vamos ver se você soluciona isso aí pra mim. Você está vivendo sua vidinha, aí de repente, infelizmente, acontece uma fatalidade, a sua mãe morre. E aí você vai lá no enterro, tá triste, e você conhece a mulher da sua vida. Só que você não pega nenhum dado dela, você não pega telefone, não pega nada. Como que você faz pra rever essa pessoa de novo? Fica aí a dica. Quem quer responder e colocar no comentário, pode ter certeza que eu não vou manter nenhum tipo de amizade com você, que você você é um psicopata, então já está isento de amizade comigo. Quer responder que manda matar seu pai também pra rever alguma pessoa que gosta de ir em velório, aí beleza, você é um bom psicopata. Aí você deu a resposta, meu irmão. É pra galera falar. Não, mas é pra pessoa não ter essa resposta, pô. Alphacast são só ouvintes sadios. Não sei, vai que o Alphacast faz um algo social pra galera aí e bota menos um psicopata no mundo. Bota ele preso, entendeu? Mas enfim, bom galera, quero agradecer realmente, primeiramente, como sempre, às damas. Camila, muito obrigado. Imagina, que realmente agradeço por ter participado. E pode esperar que teremos outros convites pra você. Você quer deixar algum link, alguma coisa que a galera quiser manter contato com você? Alguém de outro podcast que esteja escutando quiser te convidar também? Bom, enfim. Foi muito bom, né? Também quero agradecer vocês pelo convite. Esse é um assunto que ficaríamos horas aí falando, né? Porque as teorias são bastante ricas. Mas pode ser o Facebook, né? Tô lá como Camila Fidelis no Facebook. Tô à disposição, caso alguém também queira tirar alguma dúvida, né? Falar um pouquinho mais a respeito. A gente estamos aí. Especialista em serial killers. Não, nem tanto. Muito obrigado, Camila. Obrigado mesmo. Agradeço. Valeu. Começar aqui pelo cara que do tema cast é o cara que sempre tá aqui com a gente, participa, é um cara que eu tenho muito apreço por ele. Não que eu não tenha pelo Seixas, eu também tenho. Mas o Igor é um cara assim que realmente eu posso dizer que abraçou o Michuro, porque sempre que a gente chama ele participa lá, tá lá com a gente, também aqui no Papo Alfa. Então, Igor, muito obrigado, cara. Pode despedir, pode deixar o link aí pra galera conhecer teu trabalho como escritor, podcast que você participa, enfim. Olha, obrigado, foi muito, muito bacana a gente gravar aqui. Tinha tempo, né, que a gente não gravava. Acho que é minha segunda participação aqui no Papo Alfa. Na próxima eu peço música. Bom, em primeiro lugar, eu faço lá, como você já comentou aí no começo, eu faço o tema cast com o Francisco, né? Eu não vou falar muito, vou deixar o Francisco falar, mas enfim, é um podcast que a gente fala basicamente de história, comportamento e biografias. E a gente procura dar uma pegada assim mais de conteúdo e tal. Então não tem, digamos, tanto, não é um podcast tão opinativo, mas a gente tenta trazer esses pontos. Não somos um podcast de história do Brasil, mas muita gente, a gente recebe muito feedback de pessoas que escutam o TemaCast para estudar para o Enem, professor que coloca em sala de aula e tal. A gente aborda bastante questões do Brasil, né, história do Brasil e tal, mas não é específico para isso daí. Tá lá no temacast.com.br que você pode conhecer. E tem meu trabalho como escritor, eu tenho 6 livros publicados e diferentes tipos, tem livro de terror, tem romance histórico, contos, romance filosófico, etc. Tem impresso digital e tudo. Tem também todas as informações no meu site pessoal, que é o igoralcantara.com.br. Também tô vendendo um Monza, tô brincando. É isso aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Quantos cavalos de potência. Bom, valeu, Igor, muito obrigado mesmo, cara. Seixas, cara, obrigado, primeira vez aqui, né, participando. Primeira vez. É a segunda vez que eu gravo contigo, né, Seixas? A gente já gravou lá na Cabine do Tempo. Cabine do Tempo, e é muito gratificante ter você novamente aqui, e agora eu comandando, né? Exato. Obrigado, cara. Pode falar aí. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, tá? Toda vez que você convidar e eu puder. Já me convidou outras vezes, mas infelizmente foi meio em cima da hora, eu tinha outros compromissos, não foi má vontade da minha parte, mas se você me convidar com um tempo que eu possa realmente lidar com a minha agenda, eu vou participar com o maior prazer. Então, obrigado pelo convite, antes de mais nada, e meu jabá é bem simplesinho, TemaCast, que fica lá em temacast.com.br, lá tem todos os botõezinhos para as redes sociais, e o resto o Igor já falou. De novo, foi um prazer estar aqui com vocês todos. Ok, obrigado. Bom, o link tá aí, para quem quiser, você tem que ir lá, tem que escutar o TemaCast, tem que botar no seu agregador, assina o feed, que é muito bom, né, Seixas? Vá lá no iTunes também, tá bom? Dê as estrelinhas, compartilha aí para todos os seus amigos e conhecidos, que é muito bom mesmo, não deixe de fazer isso. Meu amigo Andrigo, Alpha Master, cara, mais uma vez missão cumprida, né, velho? Então, é isso, a gente fez mais uma missãozinha aí. É isso aí, gostaria de agradecer a todo mundo que tá na nossa sintonia aí, ouvindo mais um AlphaCast. É um assunto pesado, mas que a gente tentou dar uma leveza, tentou fazer umas piadinhas no meio aí para ninguém ficar muito triste. triste não, ninguém virá o novo Charles Manson, né? E gostaria principalmente também de agradecer esses dois deuses da podosfera aí, o Igor e o Francisco Seixas. Eu até, sem querer babar muito ovo de vossas senhorias, mas eu digo que vocês são dois grandes exemplos para a gente, porque o tanto o TemaCast, como organiza suas viagens, que o Igor participa, são podcasts muito instrutivos, recomendamos muito, e agradeço aí a disposição de tempo de vocês, e precisando, estamos aí, desculpa as piadinhas, é que a gente aqui é meio maluco mesmo, mas estamos aí para mais um AlphaCast. Mas é, nesse AlphaCast nós descobrimos que existe um novo anticristo aí, existe o que tem contato direto com os extraterrestres. Esses dias aí fez aniversário do ED de Varginha, eu acho que o Igor deve ter mandado algum presente aí. O Rodrigo, acho que ele foi na festa, hein? O Rodrigo, pois é, ele não falou, não gravou nada, pô. Ele tem contatos imediatos, de quarto grau. Na verdade, ele começou a fazer podcast porque o ET Bilu falou pra ele buscar conhecimento e transmitir, então aí ele começou a gravar podcast. Olha o bullying, olha o bullying. Eu concordo com o Igor, cara, eu acho que é isso também, Andrigo. Bom, vamos lá, gente, se vocês quiserem seguir a gente no Twitter, meu amigo Andrigo, qual é o Twitter? É arroba papo alfa. Com PH. Que não é o santo, mas é o PH. Eu gosto de falar isso. O Facebook, galera, é o facebook.com/apualfa. Então, vai lá, curta a página, tá bom? Compartilhe também. A gente sempre tá postando lá os casts que saem, ok? E o e-mail, Andrigo, qual é? papoalfa@gmail.com. Isso, deixe lá os seus comentários que a gente vai ler e continue mandando os comentários também lá no site, né? Lá nos comentários lá embaixo. E é isso aí, conclamamos todos os alfas, concordou, fale com a gente, discordou, fale com a gente, só não fique indiferente, como a gente sempre fala, nosso nome é discussão, nosso sobrenome é polêmica. Saudações e lembrem-se, a de Augusta Perangucha, por caminhos difíceis, chegamos à glória e ao ET Bilu. Valeu, gente, a gente fala.